ano não encontrou a solução para os seus problemas resolver. Se está sempre abatido, não tem ninguém pra consolar. Eu sei de alguém muito importante que poderá te ajudar. Tendo tanto amor pra dar a você e a mim.